Salvador, o céu está estacionado, dois a bordo, 5 horas de economia, torna Campinas. Se possível, direito, decola da partida Delta. Entende, o céu está então tá aqui, Kilo, cruza Alfa, Delta, chama a Delta, pronto para decolagem. Kilo, Alfa e Delta, mapa para decolagem, o IF. Na Delta, pronto para decolagem. Que é Hotel Yankee, quase autorizado no zero, vento 280 graus 039. Autorizado decolagem do Céu Hotel Yankee, partida Delta. Yankee, decolou 038, controle 120, 08. 08, obrigado, boa noite com Deus, senhorita, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, passando Serra, Hotel Yankee. Bom dia, Papa Tango Serra, Hotel Yankee, contato radar na decolagem, luz para o nível 120 na saída da EL, após letra direto Ilhéus. 120, a minha possibilidade é presente já para a posição Coral, senhor? Autorizado. Obrigado, Coral, acendendo para 120, Serra, Hotel Yankee, vai reportar quando atingir. antes de coordenar com o controle Léo, o Serra Hotel Yankee voa direto à posição Arubi. Está presente? Guardando. Papango Serra Hotel Yankee, ainda negativo direto a Arubi. Mantenha a proa da posição coral. Ao entrar em contato com o controle Ilhéus, o mesmo vai reavaliar a solicitação junto ao centro no Recife mais uma vez. Afirmo, senhor. Proa de coral, então, aguardando, então. Obrigado, na sua escuta. Hotel Yankee, 751-20, por onde Coral. Certo. Azul 4447 Chimatonho, no 8612. Ok, 300. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4447. 4447 Azul, autorizado Ilhéus, 160 e Simona. Escola da 10, curva direita da El Ledo e Léo. Controle no 10 decimal 8, transponder 5531. Confesso, autorizado Léo, eu entendi nível 1, quanto tem a 0, confesso? Afirmo. Ok, autorizado Léo, número 60, para a rota do plano, escola da pista 10, da El Ledo, controle 1208 e transponder 5531. 447. 4447 está correto, ambos mega acionamento. Comando 4447, já vou estacionamento. 447, obrigado por estacionamento, chama o táxi, corrigindo aqui até o Salvador. Sim, apesar do estacionamento, chamará para o táxi, 447. Por 2 milhas à direita da posição coral. Fiquei com Deus também, um bom Controle Salvador e Webjet, Whisky Juliette Alfa, bom dia. Juliette Alfa, bom dia, Francisco. Juliette Alfa para reboque do pátio 3 para a pátio principal, posição 10. Juliette Alfa, chama para ingresso, pátio 1. Chamará para ingresso.